Fecheiro 47, página 462, capítulo 36. Feitiçaria prática e aplicada. Chegámos várias horas depois do escurecer, empapados até aos ossos. A casa estava silenciosa e escura, com exceção de duas luzes ténues na sala. Ouviu-se um latido de advertência de um dos cães, mas o jovem Ian logo calou o animal. Depois de farejar com curiosidade o meu estribo, a silhueta branca e negra desapareceu na escuridão do pátio. O latido tinha bastado para alertar alguém. Enquanto o jovem Ian me conduzia ao vestíbulo, abriu-se a porta da sala e Jenny assomou a cabeça com olheiras de preocupação. Ao ver o filho, a sua expressão converteu-se em alívio, de imediato suprimido pela justiceira expressão de indignação da mãe ante o filho errante. Ian, seu grande malandro, onde te enfiaste? O teu pai e eu ficámos loucos de angústia. Fez uma pausa para olhar para ele, ansiosa. Estás bem? Confirmando o gesto afirmativo do filho, apertou novamente os lábios. Pois bem, agora vais ver como elas te mordem, rapazinho. Queres dizer-me onde diabos estiveste? Em vez de se defender da reprimenda, o rapaz apenas encolheu apaticamente os ombros e deu um passo ao lado, deixando-me à vista da sua mãe. Se a minha ressurreição de entre os mortos a tinha desconcertado, esta segunda aparição deixou-a atónita. Os olhos azuis, normalmente tão enviesados como os do irmão, dilataram-se a ponto de parecerem redondos. Olhou-me durante um longo momento sem dizer nada. Depois voltou novamente os olhos para o filho. Um tolo, disse em tom quase coloquial. É o que tu és, rapaz, um tolinho. Sabe Deus a quem saíste? A mim, não. Eu, bom, é que... balbuciou com os olhos fixos nas botas. Não podia deixar que... Isso agora não importa, repreendeu a mãe. Sobe e vai deitar-te. Amanhã o teu pai encarrega-se de ti. Ian lançou um olhar indefeso à porta da sala. Depois voltou-se para mim e encolheu os ombros, afastando-se de seguida pelo corredor a arrastar os pés. Jenny permaneceu imóvel, sem afastar os olhos de mim, até que a porta se fechou com um golpe suave. Então voltaste. Assenti com a cabeça. Agora isso não importa, disse baixinho, para não perturbar o descanso da casa. Onde está o Jamie? Depois de uma breve hesitação, ela confirmou com um gesto da cabeça que ele estava bem. Aqui, disse, assinalando a porta da sala. Comecei a andar, mas detive-me. Queria perguntar-lhe uma coisa. E onde está a Leary? Foi-se embora. Os olhos de Jenny eram inescrutáveis à luz da vela. Passei a porta e fechei-a com firmeza atrás de mim. Jamie, muito grande para o sofá, jazia num catre instalado junto ao fogo, dormindo ou inconsciente. O seu perfil recortava-se escuro e anguloso contra a luz das brasas. Ao menos não tinha morrido, confirmei-o pelo lento subir e baixar do peito sob a colcha. Não havia que ter pressa agora. Desatei os cordéis do meu capote, estendi a roupa empapada sobre o encosto da cadeira, tapando-me com o chale de Jenny. Tinha as mãos frias, pulas sob as axilas para que recuperassem a temperatura normal antes de tocar nele. Quando por fim me aventurei a apoiar a mão na sua fronte, estive a ponto de retirá-la bruscamente. Queimava como uma pistola depois de ter sido disparada. Gemeu e afastou-se do meu contacto. Depois de o observar, ocupei a cadeira de Jenny. Com aquela temperatura não dormiria muito tempo. Não valia a pena acordá-lo antes para o examinar. Os pensamentos que se tinham iniciado no bosque, prolongados durante a pressurosa viagem de regresso, continuaram então sem vontade consciente por minha parte. A honra tinha conduzido Frank à decisão de me manter como esposa e criar Brianna como se fora sua. A honra e a sua resistência de recusar uma responsabilidade que acreditava ser sua. Agora tinha diante de mim outro homem honrado. Leary e as suas filhas. Jenny e a sua família. Os prisioneiros escoceses. Os contrabandistas, o Sr. Willoughby e Gordy, Fergus e os arrendatários. Quantas outras responsabilidades teria carregado Jamie durante a minha ausência? Da minha parte, a morte de Frank absolvera-me de uma das minhas obrigações. E mesmo em relação a Brianna, já não me assistia. O conselho do hospital, na sua eterna sabedoria, cortou os meus últimos laços com aquela outra vida. A ajuda de Joe Abernathy deu-me tempo para me livrar das responsabilidades menores, para delegar e resolver. Jamie não tinha tido possibilidade de decidir quanto à minha reaparição na sua vida, nem tempo para tomar decisões e resolver conflitos. Ele não era dos que faltam com as suas responsabilidades, nem sequer por amor. Tinha mentido, sim, por não confiar que eu fosse capaz de reconhecer essas responsabilidades e permanecer ao seu lado. Tinha tido medo. Eu também. Medo de que não se decidisse por mim no conflito entre um amor de 20 anos e a sua família atual. Por isso fugi para Craignadun, com a pressa e a decisão de um condenado que se aproxima dos degraus do cadafalso. O orgulho ferido incitava-me. Mas bastou que o jovem Ian dissesse: ele está a morrer, para que visse a pouca importância de tudo o resto. Só me dei conta de que tinha aberto os olhos quando falou. Voltaste? Disse com suavidade. Eu sabia. Abri a boca para replicar, mas ele continuou a falar sem afastar as suas dilatadas pupilas do meu rosto. Meu amor, que linda és! Meu Deus, com esses grandes olhos dourados e o cabelo tão suave ao redor do rosto! Passou a língua pelos lábios secos. Tinha a certeza de que me perdoarias, Sassenach, quando o soubesses. Quando o soubesse? Ergui as sobrancelhas, sem dizer nada. Tinha muito medo de te perder outra vez, Mokrid, murmurou. Muito medo. Desde o dia em que te vi, não amei nenhuma outra, minha Sassenach. Mas não podia suportar. A sua voz apagou-se num murmúrio ininteligível. Voltou a fechar os olhos. Eu mantinha-me imóvel, sem saber como agir. De repente, abriu-os outra vez, pesados pela febre. Já não falta muito, Sassenach, acrescentou para me tranquilizar, curvando a boca numa tentativa de sorriso. Já não falta muito. E então voltarei a tocar-te. Desejo tocar-te. Oh, Jamie, murmurei. Levada pela ternura, estiquei a mão para tocar no seu rosto que ardia. Os seus olhos dilataram-se de espanto. Ao sentar-se na cama, os seus olhos abriram-se numa expressão pavorosa pela dor que o movimento lhe provocou no braço ferido. Deus, ó Cristo, Deus Todo-Poderoso! Exclamou sem alento, agarrando-se ao braço esquerdo. És tu? De verdade? Por todos os demónios malditos, ó Deus! Estás bem? Perguntei estupidamente. Jenny assomou a cabeça pela porta. Jamie, ao vê-la, encontrou alento suficiente para rugir. Sai daqui! Depois voltou a dobrar-se com uma rosnadela. Cristo! Queixou-se entre os dentes. Em nome de Deus, o que fazes aqui, Sassenach? Como assim o que faço aqui? Mandaste procurar-me? E o que significa isso de sou eu de verdade? Ele tornou a afrouxar a mão que apertava o braço esquerdo. De imediato voltou a apertá-lo, entre várias referências em francês aos órgãos reprodutores de certos animais. Faz o favor de te deitares, ordenei, empurrando sobre as almofadas. Notei com certo alarme que os ossos estavam muito próximos da pele. Pensava que eras um delírio da febre, até que me tocaste, explicou, ofegando. Que diabo pretendes ao aparecer assim junto à minha cama? Queres matar-me de susto? Fez uma careta de dor. Por Deus, é como se este maldito braço se desprendesse do meu ombro. Ah, merda! Abri-lhe com firmeza os dedos da mão. Não enviaste o jovem Ian para que me dissesse que estavas a morrer? Perguntei, enquanto lhe arregaçava a camisa de dormir. Tinha uma grande ligadura acima do cotovelo. Procurei, às apalpadelas, o extremo do lenço. Eu? Não! Ai, dói! Ainda vai doer bastante mais até eu terminar, adverti, destapando a ferida com cuidado. Então, esse pequeno cretino foi procurar-me por conta própria? Tu não querias que eu voltasse? Não. Voltaste para mim só por pena? Como se eu fosse um cachorro numa vala? Diabos, não. Até proibi esse estafermo de te procurar. Eu sou médica, não veterinária, observei friamente. E se não me querias aqui, o que foi que disseste quando acreditava estar a sonhar? Diz-me. Morde o cobertor ou qualquer outra coisa. A ligadura está colada. Tenho de arrancá-la. Mordeu o lábio e respirou bruscamente pelo nariz. Afastei-me para remexer na gaveta da secretária onde Jenny guardava as velas. Precisava de mais luz. Imagino que o jovem Ian me disse que estavas a morrer só para me obrigar a voltar. Para que conste, estou às portas da morte. A sua voz soava seca e direta, apesar da falta de alento. Virei-me para ele, surpreendida. A sua respiração era rítmica e os seus olhos brilhavam com febre. Sem responder, acendi as velas que tinha encontrado e coloquei-as no grande candelabro do aparador. Depois inclinei-me sobre a cama. Vamos lá ver isso. A ferida era um buraco, com sangue seco nas bordas, de um tom levemente azul. Pressionei a carne dos lados. Estava enrijecida e tinha uma supuração considerável. Jamie remexeu-se inquieto, enquanto eu deslizava os dedos ao longo do músculo. Tens aqui uma valente infecção, meu caro, informei. O jovem Ian disse-me que tinhas uma ferida nas costas. Houve um segundo disparo ou a bala atravessou o braço? Atravessou. A Jenny tirou uma bala das costas, mas não está muito mal. Só penetrou 2 ou 3 centímetros. Diz-me onde foi. Movendo-se com muita lentidão, abriu o braço. Notei que até esse pequeno movimento lhe produzia uma intensa dor. O buraco de saída estava sobre a articulação do cotovelo, na face interna do braço, mas não diretamente em frente à entrada. O projétil tinha sido desviado na sua trajetória. Bateu no osso, disse, tratando de não imaginar o que deve ter sentido. Sabes se há fratura? Não quero tocar-te mais do que o necessário. Ainda bem, disse, tentando sorrir. Não, não creio que tenha fratura. Quando rompi a mandíbula e a mão, foi diferente. Mas dói. Suponho que sim. Apalpei com cuidado a curva dos bíceps. Até onde chega a dor? Deu uma olhadela quase indiferente ao braço ferido. É como se não tivesse osso. senão um atiçador quente. Mas não é só o braço que me dói, e sim as costas inteiras. Estão rígidas. Engoliu em seco e voltou a passar a língua para os lábios. Dás-me um pouco de conhaque? Pediu. Dói-me sentir o coração bater. Sem fazer nenhum comentário, enchi um copo de água e aproximei-o dos seus lábios. Ele ergueu uma sobrancelha, mas bebeu com vontade. Pela terceira vez na minha vida que estou prestes a morrer de febre, disse. Creio que agora é definitivo. Não queria mandar que te fossem procurar, mas alegro-me que tenhas vindo. Engoliu em seco antes de continuar. Queria pedir-te perdão e despedir-me, como deve ser. Não vou pedir-te que fiques até ao fim, mas ficarias comigo só por um momento? Ficarei por um momento, disse, mas não vais morrer. Ele fitou-me com estranheza. Curaste-me uma grande febre. Ainda penso que foi por feitiçaria. A Jenny curou-me da seguinte só com a sua teimosia. Suponho que, tendo-vos as duas comigo, posso superar esta. Mas não sei se quero passar outra vez por esse tormento. Creio que preferiria morrer, se não te importas. Ingrato, disse-lhe, cobarde. Indecisa entre a exasperação e a ternura, dei-lhe uma palmada na bochecha. Saquei do meu bolso o pequeno estojo que levava sempre comigo. Desta vez também não vou permitir que morras, ainda que a tentação seja grande. Abri a flanela cinzenta, deixando à vista as reluzentes seringas, e retirei da caixa o frasquinho de penicilina. Em nome de Deus, o que é isso? Perguntou, olhando para as seringas com interesse. Parecem bem afiadas. Não respondi, ocupada como estava em dissolver a penicilina numa ampola de água esterilizada. Depois preparei a injeção. Vira-te sobre o lado são, ordenei-lhe, e levanta a camisa de dormir. Deu uma olhadela desconfiada à agulha, mas obedeceu de má vontade. Pesquisei o território com ar de aprovação. O teu rabo não mudou nada em 20 anos, comentei, admirando as suas musculosas curvas. Nem o teu, replicou cortês, mas não te vou pedir para o mostrares. Estás a ter um ataque súbito de luxúria? Não por agora. Esfreguei um pouco a pele com um pano empapado em conhaque. Esse conhaque é muito bom, observou, espreitando por cima do ombro, mas agrada-me mais quando se aplica pelo lado oposto. Também é a melhor fonte de álcool disponível. Agora fica quieto e relaxa. Depois de fincar habilmente a agulha, pressionei lentamente o êmbolo. Ai! Jamie esfregou o rabo com dor. Já deixará de arder. Servi-lhe 2 dedos de conhaque. Agora podes beber um pouco. Só um bocadinho. Esvaziou a chávena sem comentários, enquanto eu tapava as seringas. Achava que para fazer bruxaria se espetavam alfinetes em bonecos, não na própria pessoa. Não é um alfinete. É uma seringa hipodérmica. Pouco importa o que lhe chames. Parecia um prego para ferradura. Podes explicar como consegues curar-me o braço aplicando alfinetes no rabo? Respirei fundo. Lembras-te de que certa vez te falei dos germes? Animaizinhos tão pequenos que não se vêem? Podem meter-se no corpo através da água e da comida em mau estado ou pelas feridas abertas. E se entram, causam doenças. Olhou para o braço com interesse. Quer dizer que tenho germes no braço? Podes ter a certeza. Tamborilei no estojo com um dedo. O remédio que te pus no rabo mata os germes. Vou aplicar-te uma injeção de 4 em 4 horas, até amanhã. E então veremos como estás. Compreendes? Assentiu lentamente. Compreendo, sim. Devia ter deixado que te queimassem há 20 anos.